Start now, Lip Jerk Podcast. Daí, galera, tá começando o 19º Game Track aqui no blog do Melo X. E vamos lá pros nossos lutadores. Bom, eu sou o Zabuza, né, jogador de KOF level menos 94. Principal habilidade é pegar qualquer personagem da série KOF e fazer melô pra frente e soco. Eu sou o Excel, lutador de rua level 93 negativo e Galactic Phantom na sua cara. Aqui é o Hidan e Blastoise. Que é isso? Olá, eu sou a Giza, lutadora 666 from hell. E um dia eu vou fazer cosplay da Shermie. Da Shermie, nossa, a Shermie é muito estranha. Ela tem aquele lance de perna assim, cara, parece que ela não anda, ela faz só tipo, fica meio rebolando assim, que louco. Pega indireta. Ah, ô, ela é uma gostosa. Na nossa cara. Bom, aqui é o Snake e até hoje não consegui soltar um Hadouken no King of Fighters. Cara, sabia que alguém mandou uma piada dessa. Cacete. Então, galera, hoje a gente vai estar falando de uma série de jogos de luta muito famosa também. Não sei dizer se a segunda mais conhecida, porque Street Fighter também é muito conhecido, que é The King of Fighters. Uma série de jogos muito show de bola, que na verdade é uma mistura de vários jogos de luta da SNK. E, cara, King of Fighters remete a muita coisa da minha infância, passei muito tempo jogando. E com certeza, né, aquele, se você olhar bem aquela infância de boteco, quando você jogava fliperama, cara, sempre tinha uma máquina de coffee lá perdida num canto pra você jogar e show de bola. Tua mãe te dava umas moedas e falava, não vai gastar tudo em bala, e você gastava tudo em ficha de fliperama, né, cara? Sempre, né, cara? E mas dano é bala, açúcar tem toda em qualquer lugar, cara. Mas engraçado, cara, porque só antes da gente começar a leitura de mesa aqui, mas vale a pena citar, porque eu não cheguei a jogar coffee na minha infância, joguei mais quando eu era office boy, assim. Então, galera, vamos continuar essas histórias, né? Antes de entrar nos e-mails, cara, esse é o primeiro cast que eu vou gravar com a Giza, e pra quem sabe, eu e a Giza já estamos brigando há muito tempo. Cara, vai ser porrada, né? Nada melhor que um cast sobre jogos de luta, né? Pra você sair da porrada. Here comes a new challenger! Giza, abre teu olho que durante o cast, se você der uma mancada, eu vou dar um saluque na sua cara. Só posso falar que o que vai, volta. Então, galera, vamos pros e-mails e já voltamos aí. E mais uma leitura de e-mails de um cast atrasado do Game Track, o cast número 19, né, sobre KOF. E vamos ler os comentários e não e-mails de novo, né, que o pessoal tá com medo de mandar e-mail pra nós, né, Excel? Cara, eu não sei o que deu neles, eu acho que devem ter falado mal da gente em algum lugar. Não, tomara que não, cara. Nosso e-mail é tipo uma audição, você manda e-mail, você perde um braço. Cara, não tem explicação. É assim, eu não ligo do pessoal não mandar e-mails, mas pelo menos comentar, né? Cara, eu entendo que a gente é nerd e não é muito bonito, mas, pô, galera, e-mail ajuda, né? Cara, o que vocês têm que entender é que o e-mail é a base pra nós tirar as nossas conclusões, né? Tipo, a gente tem que ver se a gente tá agradando vocês. Se a gente estiver falando merda, a gente tem que saber se tá falando merda. Se não estiver falando, tudo bem, mas mesmo assim, manda e-mail pra nós, cara. Ô, Excel, diz o e-mail pra galera aí. Ó, o e-mail é meialuax@gmail.com, cara. E também tem um exclusivo do Game Track, que é o gametrack.mlx@gmail.com. Em breve o Gnu vai fazer um e-mail mais simples, vai ser gametrack@mealux.com. Mas isso aí a gente vai ver pra frente, beleza? E cara, não tenho medo de mandar e-mail, sério, ajuda a gente a saber o que a gente tá errando e o que não tá gostando. Ainda que tem uma segunda hipótese sobre a gente não tá recebendo e-mails, ó. Qual? É uma retaliação pra gente tá atrasando o cast, cara. Não, agora vamos explicar por que do que a gente tá atrasando. Bom, se vocês não sabem, a gente é formado de um grupo de amigos, né? Né, para de falar, né, Zabuza? Pá, tá pra cá. Ó, eu tenho muitos repúdios a esses nerds, porque eu tô editando o cast e não para de aparecer, né, cara? Tá muito raro. Cara, é que é vício de linguagem foda e eu sei falar mal pra caralho, mas foda-se. A galera deve estar percebendo que nosso cast está atrasando, mas eu vou justificar. Se você sabe, o Melo X é composto por pessoas que estudam e trabalham, ou só estudam, só trabalham, ou estudam e trabalham com o Bano junto. Bom, no meu caso, eu trabalho e estudo. Eu também trabalho e estudo. e gravo o cast, e não só o cast do Meloa X, porque agora eu tô com um projeto com um grupo de amigos aqui de Cascavel. O pessoal lá, o Javão, aquele pessoal participou lá do Game Track de 16 bits. Justamente, o pessoal do Genshiken, a gente vai estar gravando um cast do Genshiken falando sobre animes e tal. Então você soma isso tudo, as milhões de coisas que eu já faço, e normalmente eu só tenho sábado à noite e domingo livres na semana. Então você tem uma pessoa super mega ocupada, que ainda assim edita cast, cara. Tamo no nosso caso, hi-fi. Hi-fi nós dois, a gente é mega ocupado e a gente consegue gravar o cast. Cara, tem hora que a correria aperta, os alvos já tá com as pilhas do mestrado, eu tô entrando em prova agora, então dificulta um pouco pra gente lançar. A gente faz o esforço possível pra conseguir sair, mas é de vez em quando atrasa. Tendo em vista isso, a gente tá fazendo uma modificação no Game Track. Espero que vocês não fiquem bravos, puxem a orelha da gente. A gente tá fazendo isso já mais pra manter a qualidade. Não adianta nada a gente gravar correndo e lançar uma coisa porca e mal feita. Exato, a gente prefere alterar o formato do cast e não perder a qualidade do que começar a fazer corrido nas coxas. É, então, isso é verdade. O track vai passar a ser quinzenal, que daí já a gente grava, vai dar trabalho mesmo pra gente a edição. A edição sempre é trabalho, né, cara? A galera pensa assim, olha, os caras gravam podcast, deve ser fácil de gravar. Ah, gravar com certeza é fácil, mas vai editar pra você ver. Cara, vocês não têm ideia de quantos nés os abos eu falo em um minuto. Né. A gente vai manter quinzenal. A única diferença é que a gente vai ter um pouco mais de tempo pra editar e manter a qualidade que a gente tava mantendo. E um pouco mais de tempo pra vocês ouvirem e comentarem também. É isso, né? A gente talvez pensa que vocês não estão mandando e-mail porque não dá tempo. É, eu acredito que não, mas tomara que seja isso, né? Pra gente dar um tempinho pra galera mandar e-mail pra nós. Bom, outro comentário bem importante, nós estamos no Twitter, se você não sabe, nosso Twitter é @meloix. É, cara, o Twitter você consegue acompanhar todas as novidades do site, até alguma coluna nova, uma matéria diferente que a gente lançou, tá tudo saindo lá. Uhum. Acompanhe o Twitter mesmo, não faça como eu, tenha Twitter, cara, se mantenha atualizado com as informações dos blogs que você gosta. Já que você já citou uma coluna nova aí, colunas novas no site, fala da sua aí. Então, cara, essa semana que passou agora, saiu a minha coluna, primeira edição no Meloa X, a coluna Anime Games. Vai ser uma coluna que eu vou estar trabalhando, como o próprio nome já disse, os jogos que são baseados em animes, ou os animes que... ou os jogos que vão dar origem a animes, né? É. Mas o Pokémon que eventualmente eu vou falar porque eu sou um Pokémoninho. Mas, enfim, essa primeira edição eu não consegui achar muita coisa pra botar na matéria, infelizmente, porque o jogo ele é muito antigo e bem pouco falado, que é o Yu Yu Hakusho, do Super Nintendo, porque pouco tempo depois de ter lançado, saiu o Yu Yu Hakusho 2, então o jogo terminou ficando muito esquecido aqui no Ocidente, e o pessoal não comentando tanto. Já no Yu Yu Hakusho 2, se encontra muito mais matéria, mas eu vou terminar falando dele só mais pra frente, então eu me foquei no primeiro, até porque é um dos... foi o primeiro jogo de anime que eu cheguei realmente a jogar, e ele é bem antigo, né? E é de uma série que marcou toda a minha geração, pelo menos. Os Abus, eu creio que também chegou a pegar boa parte disso, o Yu Hakusho passando na Manchete. A galera vai me bater, mas eu nunca assisti Yu Hakusho. Mas os Abus, eu sabe que marcou a nossa geração. Com certeza, né? A nossa geração que pegou todo mundo piazinho ali quando passava Cavaleiros, Shurato, Yu Hakusho... todos esses negócios na Manchete, nossa, era genial. Eu pretendo intercalar entre animes, jogos modernos e jogos old school. Mas vamos ver como é que isso aí vai ser mais ou menos. A minha coluna vai ser quinzenal. Inclusive, pelos comentários, vocês podem dar sugestões sobre o que vocês gostariam de ver na coluna. É da mesma forma que a sugestão, não no Final Fantasy lá, que é meio programado, mas no Anime Games, no Game Track... deem sugestões. É, às vezes a gente tá falando de um tema aqui que a gente escolheu e falou, pô, esse aqui é legal, pra gente é bacana. Mas pra vocês seria mais bacana outro. Mas sem o comentário a gente não consegue saber disso. Beleza? Beleza, né? Então agora vamos ler os nossos comentários relativos ao último cast, o cast de Video Games Live. A gente começa com um comentário da Giza. Eu tenho medo disso. Que será? A Giza que tá com a gente no cast hoje, então, nossa, vamos ver o que é que vai sair desse cast, né? Ela fala aqui, então, eu de novo e de novo, logando até no cast. Bem, adorei de novo as músicas de God of War e Civilization, onam demais. E a Karajé na Bahia. Enfim, foi um ótimo Last Heroes, um ótimo Game Track e foi ótimo conhecer o bloco de Not Excel. Toma essa, Excel. Cara, vocês não têm noção do que é passar 4 dias na companhia da galera do Game Track ouvindo piadinhas do tipo ou planilha de texto ou bloco de notas. Nossa, cara, eu fui chamado até de Axel. Axel, nossa, vai tocar aí na banda Guns N' Roses agora? Sim, cara, meu Deus, eu não aguento mais ouvir essas piadinhas. Então, valeu, Giza, pelo comentário. Obrigado, Giza. O próximo comentário é o da Anna Winx. Ela que eu conheci Nesse final de semana que eu tava no Seto Matsuri aqui em Curitiba, que teve na Praça do Japão. Justo, cara. Quando eu fui, eu não consegui conhecer nenhum fã do Game Track. Não, eu conversei com ela, conversei com o Necrocure, né? É isso aí. Então, ela começa dizendo assim no comentário dela. Game Track é muito útil para a minha pessoa, porque a noob aqui não sabia que existia um evento assim. Como assim ela não sabia? Cara, eu não sabia até quando o Gnu falou pra mim. Vamos falar a verdade, você não sabe de muita coisa até a gente falar pra você e a gente se assusta que você não sabe. Não, é por isso mesmo, a galera pensa que eu sei de tudo, né? Por isso que eu tenho medo da galera não ter me xingado ainda, porque como você faz um podcast de games se você não sabe de nada? Galera, é que vocês não ouviram o comentário que ele fez no... que ele vai fazer nesse cast, porque a gente grava o e-mail depois, né? É, então... Eu dei uma edição ali pra cortar uma mega nubada dos abos. Nossa, eu... Vocês não têm noção. Hein, coloca dia. No final, aquela vez assim... E ela continua assim, adorei todas as músicas. Ela coloca um trecho aqui que é relativo ao cast Duo, que foi o 17. Ela coloca dizendo assim, Zabuza em determinado momento diz que os rogues não são uma classe muito jogada no WoW. Olha, como jogadora, acho que você está equivocado. Porque puta que pariu. Faça uma BG pra você ter uma ideia da quantidade de rogues que aparece lá. Há momentos que dos 10 personagens que fecha a sua BG, 8 são rogue. E olha que já fiz dungeon com 3 rogue. A minha Anna Wings, a personagem dela, mais 2 rogues que tinha. Imagine isso, a briga pelo itens foi foda. Voltando ao tema, a música que eu mais gostaria de ouvir de algum jogo seria a música da tela inicial do Left 4 Dead, que pra mim é muito linda, é simples, mas muito boa. Ou a música da Witch. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. A música da Witch, ela até tocou no Game Track número 13, que foi, acho que foi eu que escolhi lá, não lembro exatamente. Faz tanto tempo já, né, cara? Nossa, e foi muito legal, cara. Foi muito legal. E olha, a abertura do Game Track 13 foi com a música de introdução do Left 4 Dead. Tá bem bacana. Continuando, ela diz assim... Realmente, muito triste que não há uma divulgação desse tipo de evento. Porque o que ocorreu em 2009 foi que eu era aluna da Universidade Positivo, logo passava em frente ao local da realização do evento, todos os dias, e na época eu não fazia ideia. Como eu disse, o pessoal até falou, ah, será que não teve divulgação mesmo? Cara, não teve divulgação da VGL aqui em Curitiba em 2009, que foi, nossa, foi muito fraca a divulgação. Inclusive, eu quero puxar um gancho nisso aí. Fala. Já foi tanto que o e-mail dela terminou. Aqui em Cascavel, olha isso, teve a mostra de cinema independente e tal, e no final da mostra de cinema independente, teve a Sinfônica de Cascavel tocando músicas de games e de alguns desenhos antigos, como Rei Leão. Foi muito show de bola. Eu só soube porque uma das meninas que toca violino é a Isa, que é a Isa e a Ana, as gêmeas que moram em Toledo. E olha, né? Que a Ana também participou do Game Track 10. Justamente, que participaram aqui, que são amigas nossas. Uhum. Se elas não tivessem me avisado, eu não ia saber, cara. E muitos amigos meus não foram e ficaram morrendo de raiva de não ter ido porque não sabia. Vocês precisam divulgar mais as coisas, sério. É, o pessoal tem que aprender, cara. Tem que aprender um pouquinho com os publicitários e divulgar, cara, pra você ter o trabalho. Que nem, ó, a gente divulgou um monte aí do pessoal do Multiplayers e tem bastante gente lá que apareceu só por causa deles, cara. Exato, tipo, tem muita gente que faz os negócios e coisa que atrairia muita gente e às vezes até que não é o próprio público-alvo deles, mas pelo tema que vai ser abordado. E a galera não divulga. Uhum. E ela termina o comentário de parabéns aos meninos pelo ótimo trabalho. Congratulations. Muito obrigado, Ana Wings. Obrigado, né? Beleza. Aqui agora, junto com o próximo comentário, a Paula Barracari disse... Então, sem palavras para descrever o videogames live desse ano. Eu sou de Belo Horizonte e entrei em parafuso, como boa fã do que sou, quando fiquei sabendo que o Talarico ia trazer ninguém mais, ninguém menos do que o Akira Yamaoka. Por sorte, consegui ir para São Paulo com os amigos e digo, como o senhor B diz, valeu cada centavo que gastei. A infraestrutura do show é magnífica e eles sabem bem como agradar e animar o público. A seleção de músicas foi impecável e só de ter Bioshock, Silent Hill e Top Gear, além dos que já eram esperados como Sonic, Castlevania e outros, já valeu pra mim. As músicas escolhidas para esse episódio são ótimas, mas a minha favorita fica com a escolha do Gnu, que não estava derretendo dessa vez, com o medley de Civilization. Continue com um ótimo trabalho. Você entendeu esse derretendo dessa vez? Não, não entendi. Então é... O Gnu também, ele é participante lá do... Legcast, e durante uma gravação ele falou que tava derretendo, tá muito sono, acho que estou derretendo. Ah, então ela é fã do Legcast também, né? Então, um beijo pro Zyder, o trilha sonora humana. Zyder, a trilha sonora humana, nós te amamos, cara. Cara, quero fazer um comentário pra Paula antes. Vai. Dois, na verdade. Primeiro, agradecer pelo comentário e continue comentando. A gente agradece muito. Porra, obrigado, Paula. Segundo, você teria curtido muito mais se você tivesse ido no Videogames Live Rio de Janeiro, como o senhor B disse. É, o senhor B falou que, eu não sei se você reparou, né? O senhor, ele esculachou a VGL de São Paulo e falou que a melhor VGL do ano foi no Rio de Janeiro. Sei lá, entender que, como todo bom carioca, assim como eu sou carioca também, a gente sempre vai preferir o Rio São Paulo. Eu não digo nada porque pra mim faz diferença alguma. Inclusive, eu garanto, e o senhor B que confirme, você vai perguntar pra ele pra ter certeza que, pros cariocas, se a Campus Party fosse no Rio, ela seria muito melhor. Eu não iria, porque é muito longe. Como que eu vou de carro lá levar meu desktop? Da mesma forma que a gente vai pra São Paulo de carro, cara. E eu não sei como é que vai caber todos nós, mais os computadores e mais as malas nos carros. A gente dá um jeito, né? Fazer aquela parada pra levar um computador em cima. A gente vai amarrar as malas em cima do carro. Uhum. Vai ter monitor amarrado em cima do carro. A gente vai tirar uma foto disso pra botar. Com certeza, né, cara? Uma outra coisa que eu achei legal do comentário dela foi que ela disse de onde que é, né, cara? É difícil a gente ter pessoa dizendo, ah, eu sou daqui, sou dali. Não, alguns que comentam a gente sabe, até porque a gente convive. Mas tem muita gente que comenta que a gente nunca conheceu, foi apresentado, bateu papo assim, e não sabemos de onde que são. Então, galera, se você é fã do Meia Lua X, tá comentando aqui no Game Track e tal, comenta dizendo onde vocês são, cara. É bem legal saber o nosso público, onde que tá indo. É isso aí, então vamos terminar nossa leitura de e-mails. Comentem, espero que gostem do nosso cast de Coffee, tá bem show de bola, ou não, né, dependendo da edição aí. Exato, galera, se os comentários começarem a bombar, nós garantimos que vamos em breve estar fazendo uma promoção com a camiseta exclusiva do Game Track, não do Melon X, Game Track. E a gente envia pro ganhador, mas os comentários têm que estar bombando. Com certeza. Beleza? Beleza. Tá. Esperamos que vocês gostem do cast, valeu, galera. E é isso aí, até mais. Da leitura de e-mails, vamos falar sobre a criação do jogo. Ela foi criada pela SNK, que é a empresa que criou a série, só que ela veio como uma ideia de fazer um crossover com os personagens de outros jogos que a empresa fez. Os principais jogos que foram extraídos personagens para o The King of Fighters foi dos jogos como Fatal Fury, Art of Fighter, ou mesmo Psycho Soldier e Kairi Wars. Antes de falar exatamente aí sobre a série KOF, cada uma delas que a gente fala do 94 ao 98, em outros casts a gente vai utilizar outra parte, vale a pena citar sobre o compositor, pelo menos dessa parte até o 98, ele é o mesmo compositor, que acho que a partir do 94, né, Giza? Parece que já vira uma... 94 ou 2000 já vira uma banda da SNK. O compositor, ele faz a trilha sonora... Da 94 até a 99, mais ou menos. Aí, na 96, o Yori, que é um dos personagens, chega na 95. Mas na 96, ele começou a introduzir um pouco mais das histórias. Então, ele falou que, por exemplo, seria possível criar uma banda onde o Kyo tocaria guitarra, o Yori tocaria baixo, a Athena, a Samia cantaria. E aí, ele fez essa brincadeira, inclusive, tem um CD dessa banda. E aí no 99 ele fica só orquestrando e tem alguns ajudantes a partir da 99. Uhum. É até engraçado, porque a voz da Athena é muito ruim, cara. Não sei, ela tem uma voz muito aguda. Mas é o que ele queria, porque a voz dela é baseada nas menininhas que cantam J-pop. É, então era perfeito pra ela cantar, tipo, não teria como colocar uma Leona da vida, uma Mai, né? O pessoal, se fosse cantar Mai, o pessoal não ia reparar na música, ia reparar outras coisas. Bom, já pulando essa parte aí que a gente falou sobre a criação do jogo da série, né? O KOF, ele saiu na série principal do 94 ao 2003, e a partir dos... do ano de 2004, ele perdeu essa característica de ter o número do ano, que aí ele começou com KOF 11, 12 e até atualmente saiu 13. Só que além disso também tem spin-offs, que é, por exemplo, saiu o KOF New Wave, saiu o KOF Maximum Impact 1 e 2 e o regular A do Maximum Impact também. Bom, saiu também outros jogos aí, que saiu pra PSP, saiu pra PS2, exclusivos, que nem a série KOF, ela sai primeiramente mais pra arcade, pra depois sair pros consoles. E vale também a pena falar que, além desses spin-offs, não é só um jogo de luta. Existe um jogo da King of Fighters, onde você joga com Kyo e você vai... Ele é de luta, mas ao mesmo tempo ele é de aventura. Você vai passando de nível, você tem chefões, mas ele vai contando uma história. Agora eu não me recordo bem. É eu acho que é o KOF Kyo que saiu, que foi meio um prequel pro... Acho que foi o prequel, não sei pra qual o jogo, eu não lembro exatamente qual que é, mas não sei se foi pro 99 ou pro 2000. Ele saiu depois da 97, ele saiu... Ah, verdade, porque a partir do 99 o Kyo já não é o mais principal, já entra o Kid Dash. Isso, aí ele tem isso e ele só foi lançado em japonês. Uhum. Hoje você encontra traduções, mas o original foi mesmo. E foi da onde saiu a primeira vez também a banda. Lá mostra essa banda que é do Shinsekai Gakyoku Zatsugidan, uhum, que é o nome do compositor das músicas de KOF. Sabe que era meio que um videozinho, pra quem tinha a versão de jogo, de console do 97... Pro 98 surgiu dentro do jogo original, tinha um vídeo pra você ver uma parada muito massa, assim, tipo, como se fosse uma ova, tá ligado? Um ova, né? Não uma ova, um ova. Ó, mais tarde lançaram uma série de 4 ovas, se eu não me engano, de King of Fighters, que é relativamente recente, que ficou muito bom. Eu, inclusive, quando lançou, fiquei um pouco assustado, porque geralmente quando eles fazem algum... ova, assim, de luta, baseada em jogo e tal, eles sempre pecam, principalmente na parte de luta, que é o principal, né, cara? E eles fizeram muitas características dos personagens, inclusive agir, ficou muito... Só que eu não sei dizer realmente, mas pareceu meio zoado, assim, pra quem não entende história e vai assistir, cara, se perde um monte, eu me perdi um monte. Ele pegou uma parte, tipo, ele não pegou da 94 a 98, esqueça tudo que você viu, ele pegou da parte de 2001, 2002, se eu não me engano, e eles focam bastante, por exemplo, nos irmãos Meire, no Sora Meire e Alba Meire, né, que é... que estão ali, então os outros mais antigos, você acaba, se você não sabe um pouco da história de KOF, não sabe o que tá acontecendo, realmente, fica perdido. Não, eu vi isso, cara, fiquei perdido. A qualidade visual e a qualidade em áudio é excelente, pra quem curte KOF, pegou aquilo, digeriu muito bem, as cenas de luta são perfeitas, e você citou um pouco do OVA, né, que tem dentro do King of Fighters 98, no Dreamcast, quando lança o 99, também tem um mini OVA, que é a luta do Kyo contra o Iori. E você acha fácil essa luta no YouTube, é bem legal também que eles bolaram um mini vídeo com isso, pro Dreamcast na época. O que eu achei muito engraçado, assim, nessa parte do OVA, é que eu tenho certeza que não foi só meu amigo, cara. Meu amigo não sabia que... Eu não sei quem que é o Máximo, na verdade. O Máximo é um Android. Cara, eu sou muito ruim de nome de personagem, sempre confundo. O Máximo é um dos personagens que entra na 99. Na 99 ele tem uma grande mudança, entra uma galera nova. Eu não sei, eu não conheço tanto a partir do 99, 2000. Eu conheço bem poucos personagens, porque entrou muita gente, tipo, maluca, assim. E eu, como eu joguei fliperama e eu sou aquele cara bem desatualizado de jogo de luta, eu fui jogar mais no 98 e 97, que eu joguei bastante. Rapaz, você tá no cast errado. Eu sei, cara. Mas se você quer ter mais ou menos uma noção de como que é o Máxima, pensa no Hidan com colete, com um uniforme azul, assim, e ombreira, cara. Nossa. Se der pra colocar a foto do Hidan, mais ou menos. Ah, tá. Bom, vamos começar com KOF 94. Então, galera, KOF 94, primeiro jogo da série, e introduzindo esse conceito da SNK de fundir seus jogos chaves de luta num grande jogo, e viria a se tornar, né, uma franquia muito renomada e muito conhecida, um clássico, na verdade, para quem gosta de jogos de luta. E como eu disse anteriormente no início do cast, se não o primeiro, muito parelho ali com Street Fighter em questão de conhecimento da galera. Sem falar que é um jogo muito fácil de jogar, né, cara? Basicamente é meia lua e algum botão e você tá dando os golpes de quase todos os personagens. Eu não sei dizer se realmente, mas parece que tem muito personagem assim que tem praticamente mesmo um golpe, assim. Parece que, tipo, a Yuri e o... Por exemplo, a Yuri e o Robert Garcia, é a mesma coisa você jogar um ou com o outro, cara. Eles mudaram isso pra frente. Sim, são muito, muito parecidos os golpes. Inclusive, um jogo que remete muito a isso agora é o Tatsunoko vs Capcom do Wii. Todos os especiais dos personagens você dá com os mesmos comandos. Nesse primeiro jogo tinha 24 lutadores ao todo, o que para aquela época já era gente pra caramba, porque os jogos de luta normalmente não tinham tantos personagens, né? E esses 24 eram divididos em trios, que foi onde começou o sistema clássico do KOF, você jogar com trio e não com single player, como era o habitual. O personagem principal do 94 era o Kyokuzanagi, que era o descendente do lendário Kyokuzanagi, que misturava artes marciais seculares e manipulação de chamas. A primeira saga também conta com pra mim, o segundo chefe de jogo mais foda da história, que é o Rugal. Porque, cara, você vai jogar contra o Rugal, cara, o Rugal gira o braço, você vai lá pra PQP e morre. Cara, você fica, tipo, ultra nervoso, cara, jogar contra ele, porque ele é muito apelão, muito. Exato. Pra mim, o chefe que apela mais que ele é também do King of Fighters e é o Magaki. Porque o Magaki tem um alcance filho da puta e, além disso, ele solta umas esferas de energia na tela que dão um counter se você encostar nela. Uhum. Cara, eu nunca consegui chegar no Rugal. Porque King of Fighters é um joguinho, cara, difícil, velho. Não é pra qualquer um ficar jogando, assim. Tipo, ah, eu vou jogar e vou chegar no final. Não, cara. Você não é que nem Street Fighter, né? Não é que nem Street Fighter, tá ligado? Que pelo menos se chegar no Akuma, você chega, tá ligado? É muito complicado, cara. É muito... Nossa, velho. Eu acho que até a quarta personagem, até a quarta fase eu consigo passar, tá ligado? Mas o resto, cara... Eu também sempre tive dificuldade. Cara, você tem ódio dele, cara. Que ele é muito sacana. Eu vejo os outros jogarem, cara. Eu fico imaginando, como que esse desgraçado consegue? No mínimo é filho do coreano. Certeza. Então, a história do 94 é mais ou menos assim. O Rugal Bernstein, que é o chefão, ele é o líder do mercado negro de armas. Olha isso, cara. E só pra tirar uma pira, ele resolve organizar um torneio de artes marciais violento pra caramba. Olha só que legal. É bom assim, olha, vai ter um torneio de lutas aí bem violento, cara. Quem quiser participar, só escrever aqui. É, cara. Aí ele manda a secretária dele buscar os melhores lutadores de todo mundo, organizando eles em times representando o país, pra enfrentar ele, porque ele tá de saco cheio de ficar em casa coçando o saco. E isso tá parecendo aqueles filmes Van Damme, cara. É bem aquele filme B de ação, cara. Não, e os times que passam pro torneio foram escolhidos entre campeonatos que ocorriam nos próprios países. Aham. Uhum. Representando o Japão era o Hiro Team, que tinha o Kyokuzanagi, o Benimaru e o Goro. Não o Goro do Mortal Kombat, por favor. O Goro Daimon, né? É o Goro de... aquele cara que luta judô. Exato. Representando a Itália, tinha o Fatal Fury Team, que era o Terry, o Andy e o Joey Higashi. O Joey Higashi, que é um dos meus personagens favoritos. No México, era o Art of Fight Team, que era o Ryo Sakazaki, o Robert Garcia e o Takuma Sakazaki. O bom que o sobrenome é bem típico do México. É, exato. Sakazaki é mexicano total, né, cara? Era Sakazaki. Era Sakazaki, né? Takuma Sakazaki. Certeza que veio do México, cara? Cara, eu nunca vi um cara mais mexicano que esse. Eu tô imaginando que nem aqueles filmes de faroeste, tá ligado? Que vem aquela criancinha. É o senhor Sakazaki! Puxando assim, pela beira da calça, sabe? Ele com aquela cara de mal na beira no deserto, assim, tá ligado? É, ó, aí representando a Inglaterra, a gente tinha o Female Team. Olha só! Exato, olha isso, Female Team. Yuri Sakazaki, Amai Shiranui e o King. E a King, né? Desculpa. Cara, vamos falar sério, representando a Inglaterra, a gente tem a Yuri Sakazaki, outro nome tipicamente em inglês. E representando o México... o Ryo e o Takuma Sakazaki. Cara, tem alguma coisa muito errada aí. Sabe qual é o problema de as coisas estar erradas aí? Sabe qual é o problema? É japonês fazendo jogo e não pesquisando, cara. É que naquela época não tinha internet, vamos fazer qualquer sobrenome aqui, acho que vai ter lá mesmo. Tipo o Blanca representando o Brasil, né? Aham. Uhum. Então, representando a China, a gente tinha o Psycho Soldiers Team, que era a Athena Samia, o Xie Kensou, e o Shin Gensai, o Kensou, que, cara, aquele bolinho dele é maravilhoso. Representando o Brasil, o Ikari Warriors Team, que era o Raider, o Ralph Jones e o Clark Steel. Ralph, que é um dos meus personagens favoritos, eu não preciso nem falar o porquê no post, vai estar o link aí dando a dica. A representante da Coreia do Sul, né, que era o Taekwondo Team. Taekwondo Team, pega isso. Pega essa, cara. Que era o Kim Kapua, o Choi Bogen e o Cheng Koehan. E eu duvido que todos eles lutam taekwondo, hein? E taekwondo time, cara. Só o Kim luta taekwondo naquele time. Tem um maluco lá, um cara assim que parece aqueles psicopatas de filme B de terror, que usa um óculos escuro com umas garras na mão. As garras do Jason? Ele foi baseado exatamente no personagem que você está imaginando. É, o Fred Krueger, né? Krueger, né, cara? Porque a primeira coisa que eu vi, cara, ele é igualzinho o Fred Krueger. Não, e o melhor é o gordão ali, que é o Shang, cara. Ele... Cara, se você olhar bem, quem vai prender um cara na prisão, o tamanho do cara, que ele gira a bola. Não adianta nada prender ele na prisão com aquela bola no pé dele, cara. Ele brinca com aquela bola. Sim, como se fosse um... ele faz mais baixadinha que o Alexandre Pato, cara. Tá foda. Exato, cara. Ridículo. Cara, normalmente assim, pode ver que a maioria dos... Como você já citou aqui, a maioria dos times, ele sempre vai ter um nome de principal ali, que é o cara que comanda o time. Exceto o time do México, que os caras ali são bem famosos, todos eles. É, que não são mexicanos nem fudendo, né? Nem fudendo. Nem o Robert, né, cara? É, brincadeira. Olha só, continuando. O time que representa os Estados Unidos, que é o American Sports Team. É o Heavy D, o Lucky Glauber e o Brian Battler. Ó, pelo menos os caras pegaram um nome, tipo, Heavy D parece que é nome de rapper, né? Então já tá mais certo. Mais curiosidade, então... Os três foram baseados em jogadores real. Jogador de... Um é de NFL, agora esqueci o nome. Futebol americano. Futebol americano, o outro é de basquete, o outro não lembro o que era, mas são jogadores reais onde eles se basearam pra fazer os esporte. Com certeza que é de bolinho de gude, cara. E o mais importante de tudo, todos eles têm o nome em inglês. Aham, isso que eu tô achando massa. Pelo menos, né? É que acho que o Japão só conhecia... O Japão, a Coreia, conhecia os Estados Unidos e o resto do mundo, né, cara? Foda-se. Não, eles conheciam a Coreia em questão de nome, né? Porque uh-huh. questão de luta... Aí contou com o cara daquela bola de ferro gigante e não falou isso não, né? É verdade. E representando a Alemanha, o chefe, obviamente, né? O Rugal, que lutava sozinho porque ele é foda. O cara que tava de saco cheio, o cara falou, vou organizar campeonatos aqui... Porque eu sou foda e já ganhei dinheiro pra caralho e foda-se. É, continuando a história. O Rugal chamou, quis tirar uma grande pira e marcou o campeonato. Detalhe é que ele marcou o campeonato no porta-aviões dele. E o Rugal tinha uma pira mais estranha ainda, cara. Ele tinha o hábito de todo mundo que ele derrotava, ele cobria os caras de metal líquido e usava eles de troféu por ter ganho a luta. Sabe o que que é isso? Vítima de bullying no colégio. Fica louco. Certeza, nossa, cara. Assim, cara, ia faltar casa, velho, pra colocar troféu de metal aqui. O cara foi vítima de bullying no colégio, foi pra academia porque ele era nerdão, treinou até virar foda, ganhou dinheiro pra caralho porque era nerdão. Sim. E foi bater em todo mundo que fazia bullying com ele e jogou metal líquido na cara. Cuidado com aquele gordinho do colégio que você fica zoando. É, cara, ele vai fazer uma bomba atômica e vai jogar na sua casa. Então, o time que se classificou pra final pela história original foi o time japonês, que era o Benimaru, que na verdade ele é um americano japonês. Ele parece uma mulher, cara. Mas eu acho ele muito foda. Não, ele é foda, porque ele faz um golpe no chão bem louco lá, mas ele é uma mulher, cara. A princípio você fala, porra, é uma mulher. Exato. Ele mistura Muay Thai com eletricidade, bem legal. Aí tem o Goro Daimon, que particularmente eu nunca gostei muito de jogar, ele é meio durão, assim, que ele é lutador de judô. Mas eu acho legal o Goro Daimon, assim, porque os golpes de judô dele é bem massa. Não, assim, cara, só que o cara é um lutador de judô que tem 7 metros de altura. Sim, cara, quem que vai derrubar um cara daquele, velho? Por isso mesmo ele é lutador, gente. Você chega perto dele, ele te pega com uma mão, te gira e pum, no chão, cara. Quando você vê, aí... Falando, com a outra ele tá comendo uma pizza. É o que o Hidan deve estar fazendo agora. Bota fé. Tirou, o Hidan tá salvando. Ah, salvando o jogo. Interna do Game Track. Nossa, é salvando o jogo, cara, um dia vocês vão descobrir. Vai, continua. Então, e o Kyo Kusanagi, que, como eu já tinha falado, ele utiliza as técnicas ancestrais dele. Que, se eu conseguir pronunciar, vai sair o nome. Kusanagi Oryuko Jubitsu. Pronto. É essa, pega esse nome ridículo. Podiam fazer um nome mais fácil. Então, os três vão pro porta-aviões enfrentar o Rugal. O Rugal... derrota o Goro e o Benimaru como se não fossem nada, obviamente. Chute na bunda do Goro, pra provar que ninguém luta com uma mão só comendo pizza. Exato, porque eles não são os principais, né, cara? Tem que tomar na cara. E a batalha mesmo vai ser entre o Rugal e o Kyo. O Kyo, ele fica muito abatido vendo as estátuas atrás do Rugal, né? Pô, são os mais importantes lutadores mundiais que já tinham sido conhecidos, né? Então o Kyo fica, pô, que foda, né, cara? E ele vê... a estátua do pai dele, cara, que ele achava que tava morto. E daí é aquela vítima de bullying em rage, né, cara? O cara fica puto pra cacete libera energia, sabe-se Deus da onde? Do rabo. Exato, eu não queria falar rabo, né? E senta a mão no Rugal até o Rugal pedir arrego. Não, até pedir arrego não, até ele falar assim, porra, foda-se vocês, eu vou apertar um botão aqui e destruir tudo. Exatamente, o Rugal fica louco quando ele tá sendo derrotado, né? E aperta o botão de autodestruição do porta-aviões, cara. Tá, então, e ele aperta o botão de autodestruição do porta-aviões, porque é aquele cara, né? Eu vou lutar com os caras aqui no meu porta-aviões, se ele me derrotar, eu mato eles porque eu sou pau no cu. Final de jogo dessa época, a maioria das coisas, né? Vocês derrotavam o chefe final, e tinha que correr porque ele tinha que autodestruir tudo, cara. Não sei brincar e não vou pegar meus carrinhos e ir embora, né? É isso aí, cara. É igual assim, não, eu dono da bola, se eu não jogar, vocês não jogam. É, pau no cu de todo mundo. É verdade. E é a história do jogo, né? O time do Kyo consegue fugir depois no final, aquela coisa bonitinha, e derrotamos o malvado vítima de bullying que queria matar todo mundo. É a moral da história. Aí, ó, eu separei algumas curiosidades bem bacanas sobre o jogo. O Kyo, originalmente, ia ser chamado de Sho Kirishima, mas o personagem Sho Kirishima aparece como Striker do Kyo no King of Fighters 2000. Não sendo esquecido, olha aí que legal. É, os detalhes referentes à idade de alguns personagens foram ignorados completamente, porque se eles botassem a idade dos jogos respectivos, ia dar uma diferença muito grande, né? A saga do Terry com a saga do Ryo, por exemplo, daria uma década de diferença, então os personagens teriam uma diferença de idade ridícula. Teria personagem com 20 e outro que já teria, né, quase 30 e tantos, entendeu? Aí ficaria complicado. No meio das estátuas do Rugal, vê uma estátua que é igualzinho o Guile, cara. é a provocação da SNK pra Capcom, né? Toma essa, Capcom. É, toma na cara aí, ó. Congela seus personagens aqui, porque eles não são parte dos meus. Ó, os heróis do jogo do Ikari Warriors, Paul Jones e Vincent Steel, aparecem no jogo com o nome de Ralph Jones e Clark Steel. Porque eles são com um visual mais diferente nesse jogo, né? Aí eles deram uma passadinha no nome. E antes de participar desse jogo, Athena Samia participou dos jogos Athena 86 e Psycho Soldier 87, né, respectivamente usando. E também participou desse último, o Kensou. Olha que legal. É, pode ver que a maioria dos times aí tem, por exemplo, o time da Itália, Fatal Fury Team, que é o Terry, o Andy, o Joey vem desse jogo. O Orsha Fight vem o Ryo e o Robert, que eram os dois protagonista do jogo, até o Ikari Warriors, que é o jogo do Ralph e do Clark, né? Ele mantém essa ordem, porque, como a gente disse, o KOF, ele nada mais é que um crossover dos personagens de jogos da SNK. Com certeza. Galera, então, pra tocar aí, eu escolho a música de abertura do KOF 94, que é um clássico, cara, e é muito foda. Manda bala, vamos ver. King of Fighter 95, produzido em 95, óbvio. Ele tem uma história que é bem legal. É, ele mantém praticamente todos os times que já tinham 94, exceto o time americano que foi substituído pelo time do Revenger Team, que é onde surge o Yori Yagami, surge Billy Kenny e Eiji Kizaragi, né? Eu tava olhando aqui o Kizaragi, ele tem uma roupa muito parecida com aquele carinha lá, o Stride Hero, se você olhar. E surge o Yori Yagami, né, cara, que é o ícone, né, Giza? Total Yori lover, é. Tipo, 95 surgiu o cara ícone, que realmente... né, cara? Tem até intriga da oposição, o pessoal fala, ah, o Iori é isso, o Iori é viado, o Iori é aquilo, eu acho que é tudo inveja da oposição. Não, ele é um personagem foda, assim, pela característica, pela personalidade dele, até pelo estilo dele, com certeza é marcante, porque, assim, é o que difere, por exemplo, Street Fighter pra KOF, porque o Street Fighter é os personagens, tipo, as roupas, assim, tipo, não tão característica. Se você olhar, pode ver a roupa do kimono, do Ryu, mas a roupa do Iori já entra em outro conceito. É, e junto vem... Nossa, o que é ele com as secretárias do Rugal, tipo... Depois, logo. Com certeza. Bom, como já foi citado os outros times, eles mantiveram os nomes que nem Fatal Fury Team, que nem o time do Terry, o Art of Fighter Team, que é do time do Ryo, do Robert e do Takuma. Agora falando da história, lembra que lá no 94 o Rugal, ele no meio daquela confusão toda, no final que explode o porta-avião dele, e ele some, ele é dado como morto. E os lutadores falam, vamos chegar aqui, não vai ter mais nenhum campeonato. E de repente eles recebem uma carta de um cara, de um misterioso R. Será R de Rebordosa, R de alguma coisa assim? Então eles são convocados pro torneio, e a galera vai. Bom, eles entram no torneio, exceto o time americano, como eu já te disse antes. A história, ela se passa assim. Surge o Iori Yagami, de novo, quem na história canônica do jogo, quem vai pra final é o Hero Team, que é o time do Kyo, do Benimaru e do Goro. Eles vão até a final e, de repente, descobre quem tá aí organizando esse campeonato. Nada mais é que Omega Rugal. É o Rugal que, depois da explosão do porta-avião dele, ele perdeu um braço e reconstituiu com um braço mecânico ou qualquer coisa do tipo. Só que ele volta com um pouco mais foda. Ele volta com poder e velocidade muito mais foda, assim, tipo, muito mais elevado. E com certeza, muito ódio e vingança. Muito ódio no coração negro dele. É o Kyo, antes de enfrentar o Kyo, o Rugal traz à tona o pai do Kyo. E o Kyo fica muito fudido da cara. O Kyo percebe, ué, o que meu pai tá fazendo aqui? Então, antes de enfrentar o Omega Rugal, o time do Kyo vai enfrentar o pai do Kyo, o que surge ali, ele aparentemente tá com uma lavagem cerebral. E o Kyo fala assim, foda-se, você não é meu pai, você não tá me reconhecendo aqui, mete o couro no pai dele, vai lutar contra o Rugal, leva um couro do Kyo. O Rugal, ele tipo, meio que no começo consegue dominar o Kyo, que ele tá com um certo poder escondido dentro dele. Ele consegue tipo, meio que dar uma porrada, o Kyo começa a lutar com ele, aí o Rugal ele começa a meio que se descontrolar, e de repente ele começa tipo, meio que se autodestruir, e o Kyo vai lá e mata ele. Aí nesse momento o Kyo, o Benimaru e o Daimon já tá, o Goro já tá fora dali. Aí antes um pouquinho do Rugal morrer, aparece a voz do Iori dizendo na cabeça dele que não é só, ele não pode usar aquele poder porque só quem tem uma linhagem de sangue que pode utilizar ele. Aí, por trás disso, surge desaparece o Rugal, que ele se consome em luz. E aí acaba a história do 95. O Iori só foi pra provar que o Kyo é um merda. Falou assim, meu filho, você tem que usar o poder. Você tem que... É, agora umas coisas sobre elementos de jogabilidade. A partir do 95... surge a opção de você não ter a escolha de time fixo. Você pode escolher um personagem daqui, um personagem dali, de qualquer personagem e montar sua ideia. O que é interessante desde 94 até esse é que cada cenário tinha uma introduçãozinha assim, com uma CGzinha assim, até entrar no cenário. Alguma porta abrindo, algum trem chegando, alguma coisa assim do tipo. E nesse ele mantém a mesma ordem lá pra você soltar especial e puxou de bola. Bom, tem outra coisa que vale citar, que ele é o segundo jogo da série, mas ele é o primeiro da série que segue a saga do Orochi, onde surge o Iori. A música do KOF 95 é a música Desert Hacking, que é o tema do time do Ikari Warriors, e é muito foda, aparentemente ela tem um tema meio militar de início, depois ela entra com uma guitarra muito alucinante, então toca aí. Thank you. waiting to come again. As a year flew by from the excitement, now declared opening of our special tape tournament again. Beleza, eu vou falar sobre o KOF 96. O KOF 96, nesse KOF, o King of Fighters já ficou conhecido mundialmente como se fosse uma copa. E ele é realizado pela Chizuru Kagura. Ela tinha o objetivo de achar o Kyoko Tsunade. E o outro objetivo era de unir ele com o Yori pra assim derrotar o Orochi. Antes do torneio, um participante chamado Guenitz, ele encontra o Kyo e enche ele de porrada. Pensamento. O Kyo vai parar no hospital e ele fica, porra, eu era tão foda e eu apanhei. Eu vou mudar meu estilo porque esse meu estilo não tá dando certo. Daí ele começa a treinar no estilo e entra no copo. Antes de chegar nas finais do torneio, a Chizuru chega e chega pro Kyo e chega. Ô, cara, quero ver se tu é foda mesmo. E vai lá, tipo, pra ver se ele é, tipo, digno mesmo. E enfrenta o Kyo. Daí ela apanha pro Kyo e, ah, isso é foda. Daí ela explica que tinha três clãs que era contra o Orochi. É o clã do Kyo, que é o Kusanagi. O clã do Yori, que é o Yagami. E o clã da Chizuru, que era o Yata. Yata, né? E ela explica que, tipo, tem que unir os poderes pra conseguir derrotar o... pra conseguir derrotar o Orochi. Daí então, quem ficou pra final do King of Fighters foi o Guenitz, que é o grande chefe do jogo. Antes ele pega uma das secretárias do Kugal e transforma em uma serva dele. E usa ela durante o torneio. Quando o Kyo chega no Guenitz, ele meio que se une com o Yori, porque de acordo com o Wiki que eu vi, ele ganhava. Os dois juntos. E na história canônica, parece que os dois se unem e derrota o... O Guenitz, que ele tá sendo como o filho do Orochi, né? Como se fosse um dos reis do Orochi pra derrotar ele, tá ligado? Daí então eles descobrem que o Guenitz era um dos quatro filhos do Orochi, por assim dizer. Que são, tipo, mensageiros do Orochi. Uhum. E aí eles derrotam ele. Daí os times que tem nesse King of Fighters são 10 times jogados. Tem o time dos heróis, que é o Kyoko Tsunade, nossa, eu falo com o Tsunade por causa do Maximum Impact, mano. Kyoko Tsunade, Benimaru Nikaido e Goro Daimon. Gostei desse Goro. É o time do herói que tava lá. Aí também segue o time do Fatal Fury, que a gente já falou antes. O que surge aí diferente aí é que tem um novo time dos guerreiros do Ikari Team, que sai o Raiden e entra a Leona, né? Que é uma dos personagens também ícone do... Que a Leona apavora, né? Uhum. E no time do Art of Fighters sai o Takuma e entra Yuri no lugar dele. Yuri. Aham. Uhum. E o time do Yori já não é mais aquele time que tava antes. Já entra o time, como eu disse, entra o time do Yori, só que entra a Maturi e a Vice, que eram secretárias do Rugal, tá ligado? Uhum. E, bom, o resumão é isso. É isso. Eu acho que uma coisa que vale a pena citar no 96 é que, como a gente disse, até na história ele conta um pouco como o Kyo, ele mudou o estilo de luta dele. A jogabilidade do jogo ficou um pouco mais equilibrada, o que também fez com que os caras trabalhassem na programação e melhorando a jogabilidade de cada personagem, fazendo com que cada personagem ficasse um diferente do outro. Lembra que lá no 94 a gente disse que a Yuri e o Robert eram praticamente o mesmo? Aqui já é totalmente diferente, os personagens estão bem equilibrados. Foi tirado alguma das magias de fogo, deixou mais magia mesmo de porrada. E até a gente esqueceu de citar que no KOF tem aquela parada de você fazer esquiva, né? Lembra que você aperta dois botões esquiva? Uhum. No 96 não tem uma esquiva, só tem uma rolagem, só que no esquiva do poder, tá ligado? Só no 96 tem isso, depois nos outros jogos volta ao normal. Eles fizeram um teste, mas não deu certo. E parece que o estilo de especial também é diferente, eu não lembro exatamente como. Então, a multissorismo do King of Fighters 96, ela, vou repetir, dos Abra, também é do Ikari Warriors. O nome da música é Ikari Warriors Team. 97 se passa mais ou menos um ano depois do ataque do Goenitz, né? E aí o pessoal falou, não, vamos fazer um outro. E aí chamaram dois times novos, que eles entram. Um deles entra, inclusive, no lugar daquele time de basquete, que tem um time de basquete, uhum. O time do Desportes, né? Isso. Que é o New Face, que é a Shermie, o Yashiro e o Chris. E o outro time é o time novo do Billy Kane. O Billy Kane que picou a mula depois que o Iori mata o ninja, né? O Luigi. Ele volta com o Ryuji Yamazaki com a Blue Mary. A Blue Mary, que pra quem não sabe, é a namorada do Terry. Eu não sabia. Que o Terry, inclusive, nos Fatal Fury mata as namoradas dele. Todo ovo de Fatal Fury, ele mata uma namorada. Blue Mary foi a única que sobreviveu, sabe? Nossa. Fica mais uma curiosidade. E mais uma curiosidade também, que o Hidan foi falando do pessoal dos clãs. O clã Yagami, antigamente, ele era chamado de Yasakane no Magatama. Em algumas traduções, saiu como Hashaku. E uma outra curiosidade... Nossa, Hashaku foi pra acabar, cara. Que piada tonta, meu Deus. Nossa. E vai ficar pior ainda. Eu adoro Iori, mas Iori de trás pra frente é I am gay. Nossa. Pra quem não sabe. Então, e aí, só curiosidade dos nomes, né? O nome da Kagura também era um outro. Era um outro nome de família que aí passou a ser Kagura. Continuando com a 97, então você tem um novo time que é do Billy Kane, o Ryuji Yamazaki e da Blue Mary. Só um pouquinho, parece que a Blue Mary, parece que esse time é um time não exatamente bom, né? É um time de meio que tipo, do mal, assim, entre aspas, né? É aquela coisa. E o parece... Yamazaki e o Billy, eles vêm pra caçar o Terry. Uh-huh. E né? A Blue Mary parece que entra como espiã nesse time, não lembro exatamente. Isso, ela entra como espiã e acaba se apaixonando pelo Terry. De novo. De novo. E aí, esse time também, o Yashiro, a Nanakaze, a Shermie e o Chris, eles são o novo time que tem duas versões. Eles têm a versão normal, né? A Shermie que eu falei que eu adoro ela, quero fazer cosplay dela. Ela usa uma roupinha toda curtinha, tem aquela coisa bem de chave de perna, os meninos adoram. Gnu, abre o olho, Gnu. E tem a versão Orochi deles, que eles são conhecidos como as quatro crianças de Orochi, na verdade. São os três, e no caso seria o Goenitz também. E depois vira uma salada, né? Porque até o Ryu Yamazaki falam que tem sangue de Orochi no meio da brincadeira, conforme vai passando. E o objetivo novo vai tendo o torneio. A Leona e o Iori, eles somem no meio do torneio. Depois eles reaparecem totalmente malucos. Que é o sangue de Orochi também tá atacando eles. E aí o time, o Ikari Team vai pra... Fala assim, olha, nós vamos para a Leona, que ou você para o Iori. E eles vão e conseguem parar os dois. E aí eles se unem. Só que nesse momento começa a acontecer as mudanças, né? O Chris, ele vira o Orochi. A Shermie e o Yashiro se matam na frente do Chris. E o Chris se revela que ele é o sucessor de Orochi, que vem pra acabar com as... Pra terminar o que ele começou há 1800 anos atrás. Além de acabar com o mundo e tal, acabar com o clã do Iori, do Kyo e da Chizuru. Uma outra curiosidade, né? 97, acho que tem os maiores combos. Os combos são quase infinitos também. Não sei quem jogou Excel, se jogou. Os combos, assim, são... E aí, os que tem os combos, os maiores combos, assim. Tipo, o Galactica Phantom, que é um dos golpes do Ralph Jones, que o Excel deve adorar, tirava... Quase que, acho que 98% do life. O TRT. Pode dar. Dá o que você quiser. Cara, é um golpe muito foda. Inclusive, um dos que tira mais dano. Só que ele tem um grande problema. Você tem que esperar pra poder acertar ele. E tem que estar no range. Se o cara fica muito pra longe. Eu tava comentando com alguém. É aquele que você tem que segurar o soco e depois dar o soco, isso? É. Ah, isso. Tá. E tem um vídeo bem legal que é o Anti-Galáctica Funk. E esse acho que era o que o Hidan tinha comentado. Não, é um dos melhores golpes, sempre foi, da 94, era indefensável, na 95. Aí na 97 eles deixaram com uma certa defesa, aí na 99 ele deu uma decaidinha, assim, tipo... O pessoal já começou a bloquear e tem um vídeo maravilhoso que é o Anti-Galáctica Phantom, que é com as coisas mais improváveis de como defender o Galáctica Phantom. Quem gosta do Galactica Phantom, o Excel deve chorar. Tipo, muito, assim. Até eu fiquei triste, que eu gosto do Ralph. Então, resumo, assim, a 97 eles conseguem acabar com Orochi, onde acaba a saga de Orochi. Tem os personagens secretos, que pra quem jogava fliperama, nos outros, você tinha uma manha pra você pegar o Iori possuído, a Leona possuída, o Orochi, e o que eles chamam de Orochi Cris, Orochi Shermie e Orochi Yashiro, que tinham poderes geralmente de vento e raios, assim, a maioria deles tinha uns... poderia ser, eles têm a jogabilidade. Você tinha o Advanced e o Extra, né? O Extra, pra quem não sabe, é aquele que você fica lá com três dedinhos lá segurando os botões pra encher, e o Advanced vai sozinho, vai enchendo conforme você vai tomando porrada e dando porrada. É, o Advanced é o que veio do 96, né? Uhum, e o Extra é o que tava já no 94, 95. Então você tem as... O Advanced é o esquema mais clássico de barra de especial, né? Que você vai batendo. É, o que você vai ver em qualquer jogo de luta, né, Maria? Exato, é o clássicozão. É, e o que o pessoal mais começou a jogar, porque a galera tava muito acostumada com o Extra, perdeu um pouco daquilo, e no Advanced você, com os combos que viraram um pouco mais alucinados, assim, tipo, o pessoal conseguia usar bem o Advanced. Bom, a música da 97 que eu escolhi, eu já tinha participado de um outro cast e escolhido do Orochi, dessa vez eu venho com a Blood, que é a do New Face Team, que é Yashiro, Shermie, Chris. A música do novo grupo da King of Fighters, né? Eu acho ela a segunda melhor, assim, depois da Orochi. E é a Blood, toca aí. Fighters 98, ele é um dos... Não, pera. Você tem que falar o subtítulo, cara. The Slugfest? Aí, cara, muito bom. A festa da letra. King of Fighters 98, The Slugfest, ou também conhecido no Japão como The Dream Match, ele foi o primeiro jogo a não ter história dentro do... história cronológica, né, dentro do King of Fighters. Ele simplesmente reúne boa parte dos personagens do King of Fighters e bate, e nada mais, nada menos do que no Rugal Bernstein. Esse é o mais zoado, assim, que parece, tipo, personagem que já tinha sido esquecido, voltou de novo, cara, virou uma situação. Tanto que o primeiro, um dos times que voltaram foi justamente o time dos Estados Unidos, que tinha saído do 94 e voltou pro 98. Pelo menos ele voltou como um time mais, um pouco mais equilibrado, né, que no 94 ele era um time mais fraco. Tanto que muitas pessoas consideram o 98 um dos melhores jogos. Não, o 98 é o ano foda, cara, porque, tipo, os jogos que saíram nessa época foram os jogos que, tipo, tem referência até hoje. Todo mundo lembra até hoje. E não é à toa que tem gente que fala que nada vai superar o KOF 98 até os dias de hoje. O KOF 98 foi o mais jogado, né, cara? Sim, certo. Com certeza, né? Porque eu acho que pela gama de personagens que teve, com certeza fez um diferencial do cacete. Acho que pela época também, que a galera nessa época já tinha mais contato com videogame, já tinha muito mais gente... Pelo menos aqui no Brasil, com videogame também, né, cara? Videogame nessa época, eu acho que foi o auge dele se tornar mais acessível para a população. Sim, Super Nintendo tava mais barato. Não, porque nessa época já foi, o jogo já tinha sido lançado até pra Play 2 já. Que Play 2? Você é doente? Tá doido? Não, mas, ó, Play 2, nessa época não, tô pirando. Você tá pirando, né? Bom, e que nem foi falado dos lutadores, né? Ele reúne 38 lutadores, o total, ou seja, é personagem pra caramba. Pra caralho, pra não falar, né? É, eu falei pra caramba. Falei tá pra bom, mim. Tá bom. São 38 lutadores e simplesmente, cara, a única coisa que se deve fazer é bater. Outros personagens também que voltaram foi o... Cadê? É o time dos mestres lá, que é o pai do Kyo, o Takuma e o Hayden. Hayden. É, o Hayden, esse mesmo. E, cara, o visual do Hayden é muito foda. O Hayden é legal que ele tá no Mortal Kombat também, né, cara? Nossa, não é o Hayden, é Haydener. Hayden. É o Raiden, é o Hayden. Eu Hayden. Sei, cara, eu tô zoando, porra. Eu sei, mas eu tô corrigindo a pronúncia do outro agora. Bom, daí praticamente é isso. Uma coisa assim que é bem bacana do King of Fighters 98 é que o fundo dele, cara, é muito bacana. O cenário dele é muito legal, cara. Não é interativo com o personagem, mas você percebe uma movimentação, não é aquele cenário estático. Você vê os personagens no fundo, né? Aí, de acordo com que você vai perdendo o primeiro, o segundo e o terceiro, o terceiro não vai aparecer, lógico, né? Porque daí vai aparecer a vitória do outro time. Mas o primeiro e o segundo perdedor, ele volta pro banco de reserva, fica sentado lá, tipo, como se estivesse com dor de cabeça, como se tivesse realmente apanhado, isso é bem bacana. E os outros ficam aguardando, os outros que não foram lutar, ficam aguardando no cenário. Também nesse jogo você tem a opção de escolher dois modos, eu ia falar o Excel, tava vendo aqui. Rapaz, o Excel tá em todas, cara. Tá. Pô, galera, isso é saudade de mim, tá? Não liga não. Depois a gente tem uma história bem bacana pra contar. Ai, cara, não. Tá, susto. Então, você tem dois modos de você carregar o seu especial, né? O primeiro é o Advance, que é o comum dos outros jogos, que você vai acumulando esfera, você vai acumulando os especiais, né? E se você, por exemplo, tá no primeiro personagem, você tem 3 especiais, o segundo personagem tem 4 especiais, e o terceiro personagem tem 5 especiais. E o extra é o formato que você vai carregando sua barrinha, quando chegar lá em cima ele entra no modo Berserk e você pode soltar especiais... À vontade, até acabar a barra. Ah, uma coisa assim que é bacana, como é que ele faz a introdução do King of Fighters 98. Assim, ele tem a musiquinha de fundo e ele vai cantando meio que num tipo de um rap. É bem bacaninha a entrada. E diz mais ou menos assim: tudo começou em 94, prosseguiu em 95. As peças se encaixaram em 96 e chegou ao fim em 97. Mas agora ele chega e aqui vamos nós. King of Fighters está aqui de novo, nada vai parar em 1998. Nada vai parar porque é no 1998. Yo! Isso aí, cara. Abertura eu acho que muito foda. Cara, e é muito divertido, cara, jogar no 98, que eu acho que é um dos que mais tem em fliperama. Pelo menos foi o que eu mais joguei, principalmente no centro. Com certeza, cara, na época que eu jogava, eu era office boy, eu que mais jogava, cara. Brincadeira, eu jogava mais Rival School. Eu não, cara, eu jogava era Time Crisis, mas isso é que eu falo. Bom, a do King of Fighters 98, ela tem uma coletânea de muitas músicas, inclusive de alguns dos outros episódios, é boa, né? Das outras séries do King of Fighters, de 94, 95, 96 e 97, a música que eu escolhi é de um personagem que eu não vou muito com a cara, que eu acho um saco lutar com ele, cara, mas a música dele tem que confessar que é boa, que é do Billy Kane, London March, toca aí. Bom, é encerrada essa parte de história de KOF. A gente vai falar um pouquinho sobre o compositor, pelo menos até o ano de 98, 99, como a gente disse, é o Shinsekai Gakyoko, que foi o compositor da série. Ele faz praticamente toda a parte da soundtrack do jogo até o 98. A partir do 99, ele entra junto com a banda da SNK e forma aquela banda que faz toda a trilha sonora até os KOFs de hoje. Né? Bom, agora... Não, vou fazer uma pergunta aí pra vocês. Quais são os seus trios favoritos? Então, o senhor quer o trio fechado ou você quer personagens aleatórios formando nosso próprio trio? É isso que eu quero dizer, o próprio trio. Quais são as suas combinações de personagens que você gosta? Ah, tá. Sacou? Então, quem quer começar aí? Eu posso começar. Meu trio, eu normalmente usava o Yoriagami, só que o Yoriagami tá mega batido, né? Então eu parei de usar ele porque eu não curto muito modinha. Então, meu trio é o Billy Kane, adoro jogar com Billy Kane foda. Robert Garcia, peraí, Joe Higashi, trio show de bola. Uhum. Snake. Que nem eu já falei, cara, eu não sei muito jogar King of Fighters, tanto que eu tento soltar o Hadouken ainda com o Ryu até. Mas, assim, os personagens que eu mais tento jogar é com a Mai, que é a única que eu consigo tacar o leque. Ou vai outras coisas balançando. É, ou fica tirando o fogo do rabo. Mas com a bufada flamejante, velho. É verdade, bufada nervosa, cara. Sabe Deus o que, é que ela comeu, não quero nem saber. Sabe? Pensa como ela salva o jogo, né, cara? Ai, cara, vai. Quanto de hipogloss será que ela deve usar? Mas tá. Vai, continua. Continuando. Então, a Mai, né? Mai Shiranui. O Ralph, seria o outro deles, porque eu também não sei dar o especial dele, mas ele é porradeiro, isso que me interessa. Pô, pera aí, rapidinho. Eu esqueci de trocar o Robert Garcia pelo Ralph, cara. Eu falei quase o início do cast inteiro que meu favorito é o Ralph e eu não botei ele no meu Toma time. Essa. É meu tio. Chama Neil. Por favor, faça as honras, o Toma Essa. Toma Essa e Excel. Rock Will! E o terceiro seria o Terry Bogard, porque... Cara, eu acho muito massa. Ele tem um dos golpes mais fisicamente impossível que existe, que é o quê? Ele ficar de ponta cabeça e fazer uma pirueta e... pra cima! Cara, tipo, ele faz uma furadeira pra cima com os pés, tá ligado? É muito... Eu acho massa aquele golpe que ele pula assim e faz tipo um ângulo reto e desce pra baixo do nada, assim. Ah, sim. Tá ligado, né? Aham. Uhum. Sem falar as explosões que ele consegue fazer, tá ligado? Ele dá um soco no chão, explode tudo, ele dá um soco, outro soco no ar e BAM! Explode tudo. Cara, esse também é outra coisa legal do King of Fighters, que é diferente do Street Fighter, que as explosões, cara, te dão uma pilha no meio do jogo, cara. Os sprites dos personagens são muito legais, cara. Esses efeitos visuais que tá na tela, cara, te dão uma pilha, tipo, cara, tô arrebentando ele mesmo, cara. Vou explodir esse desgraçado. Show de bola. Hidan! Então, o meu grupo do... Que eu jogava no KOF era o Yashiro, do KOF 97, que apareceu pela primeira vez no KOF 97, e o Yamazaki, e jogava também com a Leona, porque a Leona é muito massa. Eu curtia o Yashiro, tipo, porque, sei lá, eu olhei ele tipo uma copa muito gay, mas jogar com ele, sei lá, eu achava muito tesão. E a Leona, porque ela tem charge no meio do colo, mano, é muito massa. Bom, eu vou falar dos três personagens que eu gosto pra caralho, quer dizer, pra caramba. Primeiro, eu jogo bastante com o Yor, acho massa a sequência, a forma que ele joga, assim, a característica dele. Eu jogo também com o Kim, eu acho muito massa os golpes Tekkendo dele, que é muito foda. Os especiais dele é onante demais. E jogo com a King, acho massa o Hadouken que solta com o pé, cara, muito foda. Putz, isso também é muito legal, cara, uhum. Dois Hadouken com o pé, cara. Tipo, muito como foda. Ninguém pensou nisso antes, tá ligado? A King é muito apelona, mano. Ela é muito massa, cara. E ela tem uns golpes muito massa. Dá pra fazer uma sequência muito foda. E você, tipo, dá rolinho com o pé, ela dá, tipo, um monte de pesada na cara do cara. E foda-se. Até 98, o meu trio, ele tinha Ralph Jones, Yori Agami ou Athena, um dos dois, e a Sherm. Depois disso, eu criei um time mais feminino que ficou a Sherm, a Athena, e a Whip, que é a mina do chicote. E, afinal, da chibatada, tamo aí pra isso, né? Duvido. O Whip é meio mulher, né? Ela tá mais pra macho. A Whip? A Whip lembra aqueles comemoração, né? Whip! Bom, galera, vamos encerrar aqui a nossa primeira parte do cast sobre KOF. Como a gente disse, a gente fez até o do 94 ao 98. Provavelmente a gente vai fazer mais duas partes no futuro aí, falando pelo menos do 99 até o 2003, depois das novas séries. Se tiver possível, né? Dependendo da característica de cada música, como tiver. Bom, vamos lá, os agradecimentos sempre. Eu agradeço a Excel. Cara, valeu por mais um cast, né? Eu queria, antes de dar os agradecimentos do cast, eu queria agradecer os Abos que abrigou todos nós de Cascavel que fomos pro Last Heroes, que a gente ficou 4 dias na casa dele, cara, foi foda pra caralho. Agradecer o Snake, que dormiu com a gente em 4 numa cama de casal, cara. Tem vídeo disso, né? Vídeo? Nossa, tem. Sério que tem vídeo disso? Aham. Uhum. Certeza. Em breve a gente coloca no futuro, ou pelo Twitter mesmo. Holy crap. Mas o Snake tá falando assim, mas ele gostou, gente. Ele gostou. Imagina a senhora Snake vendo isso, hein? Foi bom e melhor ainda, porque estou, espero, com o meu orifício e minhas pregas intactas. Nossa. Ou seja, até o ponto que eu sei, não passou nada. O Snake fala isso, mas ele é de sundere. Na verdade, ele aconteceu tudo, só que ele não quer confessar. E então foi foda pra caralho. E pode ter certeza que em breve estarei voltando para o mais um Yaoi nervoso, né? Sempre, né? Não, Yaoi não. Dessa vez eu vou participar, velho. Então é isso, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse cast. Fiz o máximo possível pra contribuir de uma forma legal. E galera, por favor, leiam minha coluna Anime Games. Desse jogo que saiu agora, eu não consegui muita informação, mas no próximo eu garanto que vai estar show de bola. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Zabuz, aquela pergunta de sempre. Oi. Dica pro próximo cast? Vum, vum. Pronto, tá aí. É que vai fazer sobre Cooking Mama, cara? Isso é um liquidificador? Cara, interpretação da parte, cara. Cada um interpreta do jeito que quiser. Isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Então, pessoal, valeu pelo cast. Desculpa, tá meio... Sem querer eu tirei o microfone do... Não, tá de boa. Bota que o Ridan saiu no meio do cast pra dar aquela cagada. É, ô galera, pra quem não entendeu a parte que a gente tava falando de salvar o jogo, consultem No More Heroes. Nossa. Vai, continua, Ridan. Valeu, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa, porque eu tô... Hoje eu tava meio ausente, acabou acontecendo coisas que eu acabei não me programando direito, foi falha minha. E valeu, foi bom participar. Bom, queria agradecer, né? A gente pensou que ia ter briga aqui, quem pensou se enganou. Eu quero agradecer o Excel, que fez nachos pra gente, é o nosso muito bom. Deixaram saudade os meninos todos de Cascavel. Né? É, os nachos, cara, tem que confessar que PQP, hein, velho. Não, e tipo, todo o apoio que eles deram também lá pra gente. Agradecer aos Abos já também, né? Pela sala que ele deixou a gente bagunçar lá com a sala das Gurias Nerds. Pra quem não conhece, acho que é meio difícil, porque eu sempre tô comentando, guriasnerds.com. Acessem lá. E é isso, fico feliz de ser convidada pra um cast de coffee. Não preciso nem falar que eu enchi muito por causa disso. Valeu, galera. Valeu todo mundo. Desculpe qualquer coisa, desculpe a minha voz que tá parecendo um Darth Vader, que eu tô gripada de novo. Não, tá de tranquilo. E o resto é isso aí, tamo aí. É isso aí. Então, galera, obrigado. Eu agradeço também. Principalmente pela galera ter meio que acatado o nosso atraso por causa do Last Heroes. Bom, lembrando que a gente tem o Twitter do MeiaLuaX, onde posta tudo sobre o que sai no blog, podcast ou o que sai ali, que é o @MeiaLuaX. Não esqueçam de mandar e-mails pra nós, cara. A gente, além de ler comentários, a gente pode ler e-mail também, cara. Conta suas histórias de jogo aí, ou histórias de boteco envolvendo coffee, ou qualquer coisa desse tipo. E é isso. Então vamos acabar aqui. E até mais. Copper. Ok. Come on, come on. Vamos falar hoje de uma série de games aí que também é muito famosa em paralelo ao famoso Street Fighter, né? Vamos falar aí da série The Kings of Fighter, mas é claro que a gente vai falar de toda a série, vamos falar de parte dela. Lembrando que a gente vai falar do... Ah, oi? Repete a entrada. Tá, vou repetir. The King of Fighters. Desculpa, meu inglês é ridículo. Então tá. Então galera, pelas nossas introduções aí, a gente vai falar sobre uma série que, assim como Street Fighter, está no ramo da... Só um pouquinho, agora eu perdi o embalo. Ah, The Kings of Fighters, né? Como o Excel me corrigiu, eu falei of Fighter, né? É King of Fighters, não Kings of Fighters. É, não, eu falei The Kings of Fighters. Você errou de novo, Zala. Não, eu costumo te falar errado. Eu falo The Kings, né? É, The Kings of Fighters, você falei. Pô, sabia que aquele teu, toma na cara, Excel, ficou, pegou aqui, tá todo mundo falando essa porra agora? Toma na cara, Excel. Porque você sempre fala isso, cara. É porque, assim, eu sou rico, não quero lutar na terra, quero lutar no ar, foda-se. No mar, porta-aviões fica no mar. Ah, desculpa, entendi, porta... Ups, errei, nossa. Turn auto!